23 de novembro de 2019 e este é o episódio 63 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Comigo hoje tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Está tudo bem? Olá. Sim. Como disse o Tiago, eu sou o Diogo Constantino, e habitualmente temos connosco o David Negreira. Infelizmente hoje o David não pôde juntar-se a nós. Evidentemente que num episódio seguinte ou noutro ainda mais à frente ele estará de volta. Tiago, pá, hoje temos uma novidade interessante, não é, pá? Sim, gravamos no mesmo sítio, mas estamos a ser ouvidos em sítios novos. Ou seja, este é o primeiro episódio onde nós estamos a ocupar uma faixazinha da grelha da Rádio Zero. E antes de mais, muito obrigado pelo convite também de haver interesse em incluírem o podcast do Mundo de Portugal na programação da Rádio Zero. E hoje também é um episódio com algumas características um bocadinho diferentes, porque nós temos também que nos preocupar com vocês que nunca nos ouviram, provavelmente, e que estão a ouvir hoje pela primeira vez. E vamos ter que fazer aqui uma apresentação. Exato. do que é o podcast, como é que funciona a dinâmica do podcast e como é que vocês podem também, de alguma maneira, contribuir, ajudar, participar. Será isto, portanto, quem já nos ouve há 62 episódios, é uma revisão para o teste. Quem vai ouvir pela primeira vez, pronto, vamos aqui ensinar alguma coisa sobre o que é o podcast do Mundo de Portugal. Não sei se queres tu tomar a dianteira, Diogo. Pronto, posso tentar. Então, o podcast Ubuntu Portugal é um podcast criado por mim, inicialmente, e pelo Tiago, onde decidimos ter um mecanismo, para explorarmos a nossa ânsia de fazer um podcast e para ajudarmos a criar uma dinâmica nova na comunidade Ubuntu Portugal. Acho que tivemos algum sucesso com isso. E a partir daí, pá, mais gente se juntou a nós. O David Negreira juntou-se como host e tivemos imensos convidados já, e ajudámos a divulgar o trabalho de algumas pessoas na comunidade e o trabalho das pessoas para a comunidade. Pessoas e também de empresas, porque também há empresas a contribuir para a comunidade. Tiago, tinhas alguma coisa mais a acrescentar sobre esta introdução? Não, essencialmente é isto. Isto foi uma forma de nos aproximarmos nós das pessoas que já conhecíamos e com quem contactávamos menos, ou de pessoas completamente novas. Portanto, e quase todas as semanas, quando nós gravamos, quase todas as semanas existe um feedback, ou existe uma coisa mais suave ou mais intensa, conforme as pessoas e a forma como elas têm de comunicar. Mas em quase todos os episódios nós temos notado que temos novas pessoas que nos ouvem. Também é normal, nós, pelo menos no princípio, ainda nunca publicámos números exatos. Se calhar devíamos fazê-lo, eu acho que já são números de orgulho, portanto acho que devíamos fazê-lo. Temos que reunir e decidir isso. Mas seja como for, não divulgando números exatos, cada episódio que nós gravamos e quando começámos a ser mais regulares, os números aumentaram e aumentaram bastante. É sinal que cada vez mais gente nos ouve, o feedback também é cada vez mais caloroso, cada vez mais numeroso também, portanto é cada vez mais frequente nós entrarmos num sítio, irmos a qualquer lado e alguém vir ter connosco, sabendo ou não sabendo quem nós somos, mas que ouve o podcast ou que esteve, que está naquele sítio porque ouviu no podcast falar sobre, portanto, e tudo isso são motivos de orgulho para nós, portanto é sinal que estamos a fazer um bom trabalho. Tentamos também sempre melhorar, apesar de... Eu, por acaso, achei que tu ias falar sobre aquilo que é o esqueleto normal de um episódio do podcast e ia-me rir à brava, porque nós não temos um esqueleto normal. A única coisa que nós temos é a abertura e o fecho garantidos, e mesmo o fecho nem sempre temos garantido. Tudo o resto é bastante volátil. Mas, seja como for, nós chegamos às pessoas e as pessoas identificam-se também com aquilo que nós dizemos. Ajudamos as pessoas também. Ajudámos também já algumas empresas que trabalham direto ou indiretamente com o Ubuntu, portanto isso também é para nós motivo de orgulho. E temos feito também alguns eventos e temos participado em alguns eventos e temos usado o podcast também para criar dinâmicas que nos permitem fazer outro tipo de tarefas e outro tipo de atividades que, se calhar, sem o podcast a coisa seria bastante mais difícil. Não tenho muito mais a acrescentar neste momento. se calhar importa começar já por dizer para quem nos está a ouvir que nós temos um site muito bem amanhado, que é o podcastdobondeportugal.org, para quem quiser seguir outras informações. Nós costumávamos ter, eu digo costumávamos ter porque nós estamos ainda numa fase pós organização da UBUCON Europe, que foi em Sintra, e que todos os elementos do podcast estiveram envolvidos na organização, portanto, e foi por isso também que nós tivemos aqui algum tempo sem publicar. Mas neste momento nós estamos numa fase de reativar tudo, incluindo o nosso calendário, que era muito ativo e muito bonitinho e muito completo. As nossas publicações, temos planeado fazer algumas publicações, porque quem abre o nosso site só vê os nossos episódios, mas nós temos planeado, e espero que corra bem, fazer algumas publicações fora dos episódios, ou seja, publicações meramente textuais. As típicas publicações, não é? de blog, onde nós podemos falar sobre assuntos ou divulgar algumas coisas que nos interessam no momento. Portanto, desde já convidamos as pessoas a poderem estar lá, até porque depois toda a nossa presença nas redes sociais também está lá divulgada. Portanto, em vez de estarmos aqui a dar 3 ou 4 minutos de links que ninguém vai nunca reter, mais vale passarem pelo site, que está lá tudo, e usarem depois os links que acharem mais conveniente. Subscrever via Spotify, via iTunes, via um podcatcher qualquer, se quiserem ouvir em podcast. Portanto, tudo isso, a primeira visita ao site devem sempre fazê-la. Se lá voltam ou não, depois isso vai depender da qualidade do conteúdo que lá encontraram. Mas pelo menos a primeira visita eu acho que toda a gente a deveria fazer sempre. Sim, sim, sem dúvida. Mas acho que não foste assim muito justo com a questão do esqueleto do episódio. Eu acho que já está mais ou menos aqui uma coisa que é mais ou menos recorrente. Temos este início da apresentação, onde normalmente acabamos também por, de seguida, falarmos um bocadinho uns com os outros, informarmos sobre o que é que nós andámos a fazer entre episódios. E isso normalmente pode ir desde aspectos da nossa vida que sejam mais ou menos interessantes e não sejam muito privados, podem ser também eventos em que fomos e participámos, pessoas com quem falámos, equipamento que comprámos e que achamos que é relevante falar dele com a comunidade, aliás, entre nós, para a comunidade ouvir. E depois normalmente varia um bocadinho a partir daí. Por vezes temos entrevistas e as entrevistas normalmente ultrapassam em prioridade todo o restante conteúdo, porque queremos sobretudo respeitar as pessoas que vêm falar connosco. E quando não temos entrevistas é as notícias, quando temos as entrevistas a seguir, ou é notícias, ou se a entrevista se alongar um bocadinho mais, vem o fim do episódio. Normalmente, quando temos notícias, tentamos também às vezes fazer caber um conteúdo que vá mais de profundidade, além das notícias, dependendo da quantidade de notícias. Portanto, há aqui esta dinâmica, e que depois, a partir daí, começamos a fechar o episódio e passamos pela agenda, que o Tiago já falou, por algumas notas relativamente a eventos e a coisas que queremos deixar de aviso às pessoas. E depois falamos também de onde podem encontrar o podcast, como podem encontrar a comunidade do Ubuntu Portugal, como se podem juntar a nós e falar connosco, e como podem também apoiar o podcast, que há formas da comunidade de apoiar o show. Portanto, eu sugiro que, seguindo aqui a lógica do episódio normal... Calma, deixa-me só normal, fazer mais, que é para ver se a malta está a achar isto muito chato. Só para dizer que quem nos ouvir até ao final também tem direito a ouvir alguns códigos promocionais que nós temos para adquirir equipamento informático devidamente instalado com um sistema operativo à altura, não é? Portanto, do Ubuntu para cima. Mas tem que esperar até ao final. Normalmente nós só damos os códigos de desconto no final. Portanto, é mais uma das cerejinhas que nós costumamos pôr no meio do nosso conteúdo, sempre extremamente útil e interessante. Mas sim, terão que esperar pelo final. Ou então avançam, vão ver a novela. Saltam ao fim. Exatamente, vêem a novela e depois, quando tiver quase a chegar ao fim, voltam a sintonizar e chegam ao tempo dos códigos. Mas pronto, então vamos lá. Como é que é, Diogo? Queres nos contar o que é que andaste a fazer ou não? Sim, olha, como eu já disse em outro episódio anterior, que muitos novos ouvintes, espero eu, ainda não tenham ouvido, mas que vão eventualmente ouvir. Temos um backlog interessante de episódios, mas não comecem pelos primeiros 5, vá. 10. Os primeiros 5 que não vale. Pá, não é só, não é só. Não. Mas eu, num episódio recente, eu disse que tive um verão assim um bocado atribulado, e isso envolveu viajar um bocadinho. Fiz uns milhares de quilómetros de viagem com diferentes objetivos em simultâneo até, e pá, houve um conjunto de serviços interessantes que eu utilizei para me apoiar durante a viagem, que são serviços de dados abertos. Um é o OpenStreetMap, que utilizo porque faz parte do sistema de navegação por GPS do sistema operativo Ubuntu Touch. Portanto, a aplicação que existe para fazer essa navegação utiliza mapas OpenStreetMap para ajudar com a navegação. E depois utilizei outra coisa interessante, que é o Wikivoyage. O Wikivoyage, para quem não conhece, é também um eu não conheço, vais ter que me explicar a mim serviço também. Serviço de dados abertos, que disponibiliza ao estilo Wikipedia, aliás, isto é da Wikimedia, disponibiliza dados de informações turísticas sobre locais, cidades, enfim, coisas desse tipo. Então tens lá a informação sobre sítios, o que é que has de ver, o que é que, desde museus a monumentos, e onde podes ir comer a comidinha da boa, e essas coisas todas. E então, para quem viaja, é muito interessante, porque encontras lá coisas muito, muito, muito interessantes. E outro serviço que eu estive a usar é o Open Weather Map, que é um serviço inspirado nos serviços da Wikimedia. Não é da Wikimedia, mas disponibiliza dados meteorológicos licenciados como Creative Commons também. E também no meu sistema operativo Ubuntu Touch também tenho uma aplicação que utiliza dados do Open Weather Map, e que permite-me ter dados sobre se vai chover, se não vai chover, e durante a minha viagem, tendo em conta que houve assim ainda umas pequenas tempestades, deu-me bastante jeito. Uhum. Olha, eu estou aqui. E tu, Tiago? Espera aí, agora ainda estou aqui a ver o Wikivoyage, porque não conhecia de todo. E fui abrir aqui a Ericeira, uhum. E de facto está muito pobrezinho. Pá, isto é preciso a malta aqui da, uhum, zona. Dedicar alguma atenção para, porque há muito que fazer na Ericeira. Abriste a versão portuguesa ou inglesa? Eu abri o wikivoyage.org só. E foi Ericeira. Sim, mas foi para conteúdos em português ou inglês? Não, está em inglês. Get in, get around, see, okay. Do. Ok. Ok, portanto fiz, okay, aquilo. Mais é que eu experimentei as duas coisas. Eu usei os dois serviços, ou aliás, as duas versões do serviço, em português e inglês, e de facto em inglês, pelo menos para outros países da Europa, é bem mais completo do que, okay, o português. Pois. Faz, é um bocado como outros serviços também, os portugueses gostam de usar, mas gostam um pouco de contribuir. Isto, se as malta não contribui, não aparece do ar. Mas pronto, para quem não nos conhece e talvez pela primeira, uhum, vez, eu moro na Ericeira, estou a gravar isto na Ericeira, e sempre que posso, falo do sítio fantástico onde passo a maior parte dos meus dias, e daí ter pesquisado neste Wikivoyage a Ericeira e ter ficado um bocadinho decepcionado com os poucos resultados que encontrei. Mas pronto, olha, eu tenho passando para aquilo que foram os meus últimos dias, passei o dia de hoje, ontem a preparar e hoje, uhum, a fazer uma coisa que adiei para aí 6 meses. Portanto, eu tinha comprado na altura uns controladores pequenitos, uma espécie de um mini Raspberry Pi, que é uns Node MCUs, uns controladores com Wi-Fi que gastam pouca energia e também aquilo é super rápido a arrancar, e que muita gente utiliza aquilo para ligar uns sensores e depois põe aquilo a fazer medições e a enviar aquilo para uma unidade centralizada. Eu na altura comprei dois para fazer prova de conceito cá em casa e achei aquilo giro, e na semana a seguir a ver isto a funcionar comprei 10, só que entretanto começou a organização da Ubucon a intensificar e eles ficaram dentro de uma caixa este tempo todo até ontem. Ontem eu olhei e disse, espera, estamos aqui a alinhar os astros, e então isto tem que ver com uma ambição minha de fazer aqui alguma automação em casa. Neste momento ainda não é a tendência ainda não é para automatizar nada, é só uma questão de espalhar sensores pelas divisões cá de casa, que foi o que eu estive a fazer hoje. Portanto, estive a flashar, não sei como é que se chama aquilo, que é um controlador, será? Não sei, portanto, as placas. Estive a configurar os sensores de umidade e temperatura e estive a deixar um em cada divisão. Não consegui cumprir porque já tenho uma casa grande e porque comprei ainda assim 10 não chegam. Um vinha variado e eu fiz mal as contas, portanto, há pontos mais sensíveis onde eu quero fazer por mais sensores, portanto, quando acabar a gravação vou encomendar mais alguns sensores para ver se termino o projeto. Mas tive a fazer isto, portanto, isto para quem não. Eu já falei disto aqui há uns tempos, quando comecei a fazer esta minha aventura, mas para quem está a ouvir pela primeira vez, eu estou a trabalhar com uma coisa que se chama o Home Assistant, que é uma coisa que corre num Raspberry Pi. O meu está a correr num Raspberry Pi 3, e permite fazer coisas como desde as simples medições, aceitar e centralizar medições de temperatura, umidade, fumo, claridade e mais não sei o quê, até fazer automatizações como se a temperatura baixar de um X valor, liga o ar-condicionado, se a temperatura subir de um determinado valor, sobe os stores. Portanto, coisas deste género que podem ser feitas e que eu quero fazê-las no futuro, mas que neste momento ainda não é, portanto isto tem que ser um passo de cada vez. Mas neste momento ainda não, ainda é cedo. Portanto, eu neste momento, se conseguir monitorizar o ambiente da minha casa, já fico bastante satisfeito. No futuro, o que eu quero fazer é, quando eu passar a rua, quando eu entrar na minha rua, quero ouvir a minha música preferida. Portanto, quero colunas e quero, quando eu entrar na rua, estar a tocar a minha música preferida. Portanto, isto é uma automatização muito simples de fazer, com Spotify, com presença na rede Wi-Fi, não sei o quê. Portanto, é uma coisa nada complicada. Mas não serve para grande coisa, honestamente, não serve para grande coisa, mas tem graça, pelo menos um ou dois dias. Além de irritar os teus vizinhos? Ah, pá, os meus vizinhos têm muita paciência comigo, eu também tenho com eles, portanto, nós damos-nos todos muito bem. Acho eu, pelo menos essa é a minha percepção. Se não for assim, pelo menos eles enganam-me muito bem e eu gosto de viver feliz, portanto, está tudo bem. Mas pronto. Isto para dizer, e para encerrar, para te passar a bola outra vez, tens aqui um monte de coisas para falar a seguir. Tenho estado ainda de volta de procedimentos de pós-UBUCON, as edições dos vídeos, as publicações, e tenho estado essencialmente a assistir ao trabalho fantástico que o André Paula, que o Tiago Carreira e que o David Negreira também, o nosso colega de podcast, têm estado a fazer com a edição dos vídeos. Neste momento, de uma forma mais ativa, o André Paulo e o Tiago Carreira, de tal maneira que eu queria ajudá-los, mas eu acho que a qualidade que eles estão a pôr na edição que estão a fazer deixa-me com receio, aliás eu já tinha partilhado isto contigo, Diogo, deixa-me com muito medo de entrar no processo. Sim. E de fazer baixar a qualidade, o padrão de qualidade, e isso perturba-me, portanto tenho andado aqui um bocadinho na retranca, porque não, epá, eles estão de facto muito bem mesmo, não estão com o ritmo. Mais uma ou duas pessoas a ajudar seria positivo, porque a tarefa ia terminar mais cedo, mas ao mesmo tempo, epá, eles gastam muito bem mesmo. Portanto, desde já o meu obrigado e muitos parabéns ao trabalho que eles estão a fazer. Aliás, cada vez que sai um vídeo novo, não se ouvem críticas, só se ouvem elogios. Portanto, eles estão de facto a fazer um excelente trabalho. Aliás, há elogios ao profissionalismo e ao resultado de qualidade profissional do trabalho. Portanto, estão de facto todos de parabéns. Olha, hoje é notícias, e é principalmente notícias do projeto UbiPorts. Como temos ouvintes novos, eu vou explicar um bocadinho o que é o projeto UbiPorts. UbiPorts é um projeto que começou com o objetivo de fazer portes do sistema operativo móvel Ubuntu Touch para dispositivos diferentes, daqueles que a Canonical, a empresa que está por trás do Ubuntu, estava a portar. E entretanto, com o abandono do Ubuntu Touch por parte da Canonical, o UbiPorts assumiu para si mesmo a tarefa de desenvolver o sistema operativo Ubuntu Touch e o ambiente desktop Unity 8. E houve, desde o último episódio em que falámos do Ubuntu Touch, que deve ter sido para aí em maio ou perto disso, houve duas releases, dois over-the-air updates, a OTA 11 e a OTA 12 do Ubuntu Touch, que têm uma característica interessante, que é terem sido feitas principalmente por developers da comunidade e não pela, pela equipa core do Ubuntu Touch. O que é que isto significa? Isto significa que a comunidade está a conseguir assumir tarefas, está a crescer, está a ficar madura e está muito viva. E isto permite aos developers do core do Ubuntu Touch focarem-se em tarefas de mais longo prazo e mais difíceis, mais estratégicas para o desenvolvimento do sistema operativo e do projeto. E essas duas grandes atualizações foram a OTA 10, em que há melhorias muito significativas de suporte hardware, principalmente nos portes para o smartphone Fairphone 2 e para o LG Nexus 5, e também um bocadinho para o OnePlus One, principalmente coisas relacionadas com a câmara, com a gravação de áudio e de vídeo, e esses são principalmente os aspectos mais importantes. Há ainda também o início dos trabalhos de reformulação do sistema de localização, tanto aquilo que nos permite, por exemplo, fazer navegação, obter informação sobre o que é que há ao nosso redor, localizando-nos fisicamente no espaço e fazendo pedidos a serviços como aqueles que eu referi no início do episódio. Portanto, aqui foi retirada uma componente que funcionava às vezes muito bem e outras vezes muito mal, e que por esta instabilidade decidiu-se remover, e algo novo vai ser integrado no futuro, mas para já este foi removido, o que tem um efeito secundário de ser mais complicado por vezes obter a localização de forma rápida. É preciso, mas em teoria pode demorar 20 a 30 minutos a obteres a tua localização se não usares o serviço há muito tempo ou se não tiveres ligado a uma rede GSM. A minha experiência diz-me que nunca demorou tanto tempo. Demorou-me para aí no máximo 15 minutos. E é de facto só se não utilizares o serviço de localização muito tempo, mas mesmo muito tempo, ou se não tiveres GSM ligado. Uhum. Houve ainda duas melhorias interessantes nesta OTA 8. Uma na aplicação de SMS, que passou a ter suporte para rascunhos, que não tinha antes. E há um sistema de containers que é chamado Libertine, que é o que permite instalar pacotes Deb, que os pacotes normais do Ubuntu e do Debian, em Ubuntu Touch. E a forma de instalar e de localizar os pacotes no arquivo do Ubuntu ficou simplificada. E isto foi a OTA 10. Com a OTA 11 houve ainda uma melhoria muito interessante no teclado. O teclado passou a ter uma funcionalidade que permite uma edição de texto mais inteligente. É difícil descrever como é que ela funciona, mas posso dizer que ela é ativada pressionando um bocadinho mais demoradamente a tecla do espaço. No futuro vai-se trabalhar ainda numa forma mais inteligente de ativar e de permitir a utilizadores que não conhecem a funcionalidade localizarem esta funcionalidade, mas se quiserem ver como funciona para experimentarem, o GeoTechLand tem no seu canal de YouTube, como de costume, uma review da funcionalidade e de toda a atualização, e podem ver lá uma demonstração e ficam a perceber como é simples de utilizar. Há ainda melhorias no browser. O Ubuntu Touch tem um browser próprio, que é o Morph Browser, que funciona com base numa componente que tem por base o motor de rendering do Chromium. Tem melhorias a nível do zoom, tem melhorias a nível de permissões e de configurações específicas que agora passam a ser aplicáveis não ao browser, não só ao browser como um todo, mas podem ser aplicados página a página, site a site, permitindo uma granularidade de configuração muito maior. E a última grande melhoria foi a separação do sistema de notificações do sistema operativo do sistema de single sign-on do Ubuntu, o Ubuntu One, e agora já não é preciso ter uma conta no Ubuntu One para ter notificações. Portanto, são melhorias interessantes. O que é que achas, Tiago? Epá, eu acho que sim. Eu fui Ubuntu Phoner quando ainda era bastante mais difícil ser Ubuntu Phoner do que é agora. Entretanto, dei o passo, reverti, portanto, dei o passo ao contrário e voltei a usar como dispositivo principal um telefone com... Não era bem um Android, mas era uma daquelas variantes do Android, nem me lembro bem o que era aquilo. Neste momento uso Android e, de facto, preciso dele e sinto-me mais produtivo, mas fico sempre contente por saber e a minha cada vez ambiciono mais, ou seja, nós, acho que nós funcionamos um bocado por ciclos. Eu, pelo menos, o comum dos mortais funciona por ciclos, que é numa fase em que se encanta com qualquer coisa, acha aquilo fantástico, depois começas a descobrir a realidade e começas a equacionar se queres ou não queres usar aquele equipamento ou aquela tecnologia, ou seja o que for. Isso acontece um bocado com os smartphones, quer dizer, tu chegas à conclusão que tens uma coisa no bolso que te faz muita coisa. Depois começas a pensar se aquilo faz tanta coisa, quais são as outras coisas adicionais que aquilo faz e com as quais tu podes concordar ou não. Foi isso que me fez usar o Ubuntu Phone, não só também para dar força e para poder ajudar no projeto, mas foi isso. Neste momento estou outra vez a ficar preocupado com algumas permissões de algumas aplicações e com algumas coisas que o meu telefone tem. Continua a dar-me muito jeito ter o telefone e algumas ferramentas que eu já não consigo passar sem elas neste momento, até por questões umas pessoais, outras profissionais, mas tenho uma convicção de que no futuro posso ter um telefone com as tais aplicações com as quais eu não passo sem, como um dispositivo secundário, e voltar a ter como sistema principal um telefone com sistema operativo que me deixe mais descansado. Eu lembro-me que vivia muito mais descansado quando usava o Ubuntu Phone, por duas razões. Para já, porque o sistema operativo era open source, e depois todo o sistema operativo, e depois todo, quer dizer, havia aquela camadinha, não é? Mas pronto, fundamentalmente era open source, a parte que nos interessava. Sim, só para clarificar os ouvintes, a camada do que o Tiago fala são essencialmente os drivers e firmware e blobs que são necessários para fazer... para o sistema operativo poder utilizar o hardware, porque o Ubuntu Touch utiliza o mesmo kernel do Android para poder ativar esse hardware e como tal, sendo que os fabricantes dos dispositivos não disponibilizam o código-fonte desses drivers e desse firmware e de alguns blobs, há essa camada de que o Tiago fala é esta. Não, portanto, o restante sistema operativo é totalmente software livre, open source software. Agora, a questão que, lá está, havia essa parte que me deixava dormir mais descansado e havia outra parte que era, como aquilo tinha muito poucas aplicações e muito poucas notificações, eu também vivia mais descansado porque o meu telefone apitava muito menos, o que era fixe. Neste momento eu preciso que ele apite, infelizmente eu preciso que ele apite e preciso estar alerta e preciso, há uma série de coisas que eu tenho que estar volta e meia a olhar para o telefone. Mas fico sempre bastante contente. Aliás, eu continuo a ter dispositivos, não tenho neste momento tantos quantos tinha, não tenho tantos, tenho menos um só, foi o tablet, o M10, que ainda continua a ter um Android, porque me dá jeito, lá está, algumas aplicações que eu tenho lá instaladas que se eu instalasse Ubuntu ia perdê-las e era uma chatice. Mas tenho, continuo com o meu Fairphone, continuo com o meu B4, o meu BQ4.5, o meu primeiro Ubuntu Phone, e que ainda está ativo, tem um cartão SIM, recebe chamadas, faz chamadas. Aliás, o número de telefone que estava anunciado no site da Ubucon era exatamente o número desse BQ4.5. Continuo com o MX4, conto agora, eles vão, volta e meia, vão perdendo a bateria em cima da minha secretária, porque eu basicamente ligo, olho, quando há uma OTA vou, de vez em quando olho para eles e faço algum... dou uma voltinha, como eu costumo dizer, mas não são de todo o meu equipamento diário. Aquilo que anda sempre na mochila comigo é, de facto, o BQ4.5. Esse continua a fazer-me companhia, até por razões históricas. E já deste uma voltinha a estas OTAs, ou ainda não tiveste a oportunidade por causa da Ubucon e desta carga de trabalho que tivemos? O BQ4.5 subiu. O BQ4.5 subiu e eu normalmente ficava sempre chateado, às vezes até ia para o Twitter queixar-me de uma forma simpática, que eu não... Mas ia dizer que porque é que os meus telefones, normalmente quando saía uma OTA, eu demorava 2 dias a receber a atualização, porque também, para quem não sabe, deixa-me explicar também um bocadinho do que eu ainda sei da função Biports e do trabalho do Biports, que é as atualizações são entregues de forma faseada, portanto, e a queue de entrega não é, pelo menos a minha experiência diz-me isso, não é sempre a mesma. Portanto, eu já tive alturas em que estive 2 dias à espera da atualização. E, por exemplo, esta última, a Oto 11, portanto, assim que eu vi o anúncio, olhei para o telefone, a única coisa que eu tive que fazer foi ir à secção, não esperei pela notificação, fui à secção das atualizações e, ao verificar se havia, lá estava a Oto 11 à minha espera. Mas sim, subi o BQ4.5, está em stable, portanto, também porque eu uso, não muito regular, mas uso e preciso que ele esteja funcional, portanto, está em stable. E sobe cada vez que há uma OTA nova. Uhum. O Fairphone, o MX4, esses estão, não sei se estão em Edge, se estão em a outra que não é tão maluca, como é que se chama? O outro canal, Development, não. Há o RC. É o RC, portanto, exatamente. Há vários canais, vou dizer os canais que há. Portanto, há o Stable, há o RC, que é o de qualidade, são os Release Candidates. Depois há o Development, que é onde ocorre o desenvolvimento regular do Ubuntu Touch, e tens para aí imagens uma vez por dia, às vezes mais até. E depois há o Edge, que é o canal mais extremo de todos, em que simplesmente é onde se experimenta coisas malucas e facilmente podes ficar com um sistema bricado por causa disso. Eu tenho, não te consigo garantir, mas acho que o Fairphone está em Edge, o MX4 está em RC, portanto eu mais ou menos vou estando às escadinhas em relação àquilo que é o software, até porque também é uma coisa que é importante salientar, uhum, que os dispositivos onde corre o Ubuntu, a experiência de utilização de cada dispositivo é muito própria. Portanto, há uma diferença muito grande, aliás, e tu já falámos sobre isso. O telefone que eu escolhi para andar comigo é por razões históricas, não é porque é a melhor experiência de todas. O BQ4.5 é, de facto, um telefone bastante limitado para aquilo que são as necessidades do Ubuntu. Mas estável. Sim. A qualidade do software no BQ, ele corre mais devagar, é um facto, mas é um dos telemóveis com o sistema mais estável. Mas eu tenho várias experiências e vou fazendo, dando as minhas voltinhas. Olha, eu comigo, estás aqui a ver, este é o BQ4.5, aqui é o meu redor, costumo ter mais, mas este, tenho o OnePlus One. Para quem só nos ouve, eu estou de facto a ver o projeto do Biports. Eu estou de facto a ver aquilo que o Diogo está a prometer que está a mostrar, portanto, se acreditarem em mim, se não acharem que eu sou mentiroso. Exatamente. Ele está de facto a mostrar. Exato. Mas eu também, olha, o meu Fairphone neste momento está a carregar. O MX4 também está aqui. Olha, tudo à distância de um braço. Olha, o MX4 está aqui. E falta-me... Não me falta nenhum. Também o OnePlus 3. E ali ao fundo da mesa tenho a carregar um Nexus 5. Se de vez em quando ouvir que é uma coisa fabulosa. Diz. Por acaso, eu não tenho nada com rede ligada neste momento. Uma coisa fabulosa que os Nexus 5 têm, e que mais nenhum dos que eu experimentei e que eu tenho até agora tem, é o wireless charging, que é uma maravilha, pá. É um cabo a menos por aqui por casa. Já tenho três carregadores wireless cá em casa. É fantástico. Yeah. Muito bom. Eu tenho neste momento um. Vou ter mais um e talvez ponha um na mala de viagem. Eu tenho já uns auriculares que carregam wireless também. Portanto, tu deixas aquilo lá em cima e passado um bocadinho aquilo está carregado. É só isso. Não tens, uhum, que andar a enfiar, não tens que andar a... É muito fixe. Uhum. Mas pronto. Olha, Diogo, deixa-me dizer uma coisa. Também estás aí um bocado, tiveste aí um bocado a debitar informação sobre OTA. Uhum. Deixa-me falar sobre coisas mais mundanas. Este fim de semana, porque tenho mais de 25 anos, para quem não me conhece, até porque eu normalmente não escondo a minha idade de ninguém. Tenho, pá, eu jurava que só tinhas 22, pá. Eu jurava que só tinhas 22. Idade mental tenho menos do que isso, mas pronto. Mas tive, por ter mais de 25 anos, por ter um leitor de cartão de cidadão, por ter um sistema operativo fantástico, onde os leitores de cartão de cidadão correm lindamente, que é neste momento o Ubuntu, uhum, 18.04, a última LTS, e por ter e conservar religiosamente o envelope dos pins. Eu já não preciso do envelope para nada, porque eu tenho os meus pins na cabeça, mas por ter tudo isto, consegui este fim de semana fazer uma coisa fantástica, que foi não ir à loja do cidadão, não marcar com não sei quanta antecedência, não estar não sei quanto tempo à espera em filas, e fiz a renovação do meu cartão de cidadão confortavelmente na minha bola de pilates, aqui na minha secretária, em, uhum, eu posso dizer, 10 minutos. Renovei o meu cartão de cidadão e o da minha mulher. portanto, isto para dizer também que, lá está, recordo com pouco carinho quando era muito difícil usar o Ubuntu como daily, não é? Neste momento como daily laptop ou desktop, fosse o que fosse. Hoje em dia não, é isto. E é isto que eu anseio, é este tipo de facilidade de utilização que eu anseio no Ubuntu Phone. Gostava muito de conseguir, independentemente do sistema que eu tivesse nas mãos, fosse wireless charging, fosse o que fosse, fosse, lá está, coisas simples como gerar um cartão no MBWay ou chamar um Uber, sendo que o Uber eu sei que tem uma web app, mas é pá, eu tentei usar 3 ou 4 vezes e é muito sofrível. É isso que eu anseio com o Ubuntu Phone, que é uma pessoa conseguir fazer uma utilização normalíssima. Há alguns desses serviços que só é possível ter sendo essa empresa a criar essa aplicação, pronto. Portanto, não depende tanto do Ubuntu Touch, depende mais. Sim, eu percebo isso e já falámos sobre isso algumas vezes. Por exemplo, o caso do Uber, é o caso do MBWay. Portanto, não, esses dois casos são casos que não dependem do Ubuntu Touch. Vais ficar feliz de saber que no Q&A que houve este sábado, portanto, para quem não sabe, a equipa do Ubuntu Touch, a equipa Core, faz um live streaming de 15 em 15 dias ao sábado, por volta das 19 UTC, em que responde a perguntas da comunidade e dá novidades. E neste live stream diz-se que, tendo em conta que o que vem aí e que o que está tudo planeado, após terminar a próxima fase de desenvolvimento, vai-se reprioritizar coisas que estão no pipeline também já há muito tempo, e uma delas é o Unbox. Para quem não sabe, o Unbox é o Android in a Box, é um container que corre lá dentro um sistema Android e que permite assim ao Ubuntu Touch correr aplicações para Android com uma performance perto da nativa, muito perto da nativa. Portanto, aquilo não é um emulador, não é virtualização, poderá haver boas novidades num futuro relativamente próximo. Eu já falámos sobre isso algumas vezes. Essa parte agrada-me bastante, poder correr aplicações Android no Ubuntu Phone, e se calhar tirava pretexto, aqueles pretextos todos que eu falei e que neste momento me inibem de voltar a usar como sistema principal, como dispositivo principal, um Ubuntu Phone. Isso poderia ser mitigado, ou até se calhar completamente anulado, se eu conseguisse correr. Eu não preciso de todas as aplicações que tenho no meu telefone. Portanto, eu conseguia certamente fazer uma filtragem, mas há 3 ou 4 que são críticas. Voltando a falar daquilo que estavas a dizer, e nós já falámos aqui também algumas vezes sobre isso, o facto de dizer-se que a aplicação do Uber ou do MBWay, que foi os dois exemplos que nós usámos aqui, não dependem do desenvolvimento do Bport, eu percebo isso. Agora, para um utilizador, ele não está preocupado sobre de quem é que depende a responsabilidade de haver ou não aplicações. Ele quer as aplicações para funcionar. Eu já falei, aliás, eu tenho já não é a primeira nem a segunda vez que eu empresto um dos meus Ubuntu Phones para pessoas que me fazem perguntas, pessoas muito curiosas, pessoas que souberam que existiu, pessoas que achavam que o Ubuntu Phone estava morto, lá está, por razões que tu já explicaste há bocado também, para quem anda mais distraído ou para quem nos ouve pela primeira vez. Mas as pessoas a quem eu empresto o telefone, tipicamente aquilo que eu faço é, eu empresto o telefone fica uma semana, fica o tempo que a pessoa achar sem perder de vista, porque eu quero os meus telefones todos de volta. Mas quando eu empresto um telefone a alguém que quer muito e tem muita vontade de usar o Ubuntu num telefone, mas fica desiludida porque de facto a carência de aplicações, e lá está, não interessa de que lado está a responsabilidade ou quem é que tem que desenvolver ou não. E eu gostava muito que o mercado, da mesma forma como tu hoje chegas a sites como, e coisas que não seriam óbvias, como por exemplo o TeamViewer, e tu tens, ou o Skype, e tu tens lá a opção Linux e a opção Ubuntu, não é? Portanto, e o mercado foi de alguma maneira exercendo alguma pressão para que alguns produtos começassem a ter uma versão Windows, uma versão Mac e uma versão Linux, ou especificamente Ubuntu, que é o mais frequente. Eu gostava muito que acontecesse o mesmo com o Bport, que eles conseguissem exercer, que se conseguisse exercer uma pressão e estabelecer como uma opção. Certo. Mas isso demorou décadas a acontecer. Sim, claro. E também é uma questão de pescadinha de rabo na boca, não é? Não há utilizadores que não há aplicações e não há aplicações que não há utilizadores. Enfim. Eu há 10 anos, há 10, 12, não sei. Aqui há sempre a questão. Eu usava o Ubuntu Desktop da mesma maneira como usava o Ubuntu Phone há 3 ou 4 anos, que era a sofrer um bocado, mas a achar que estava a fazer o bem maior, não é? Portanto, era um utilizador e tínhamos que ser utilizadores e havia uma série de coisas que nós não conseguíamos fazer. Na altura tinha os meus computadores quase todos com dual boot, porque havia coisas que eu não conseguia fazer no Ubuntu e tinha que as fazer. Neste momento, caramba, há anos e anos que já não tenho dual boot, e eu gostava muito que fosse a mesma coisa, que acontecesse o mesmo com o Ubuntu, que é um caminho que se faz, é um caminho que vai ter que se percorrer. E vai acontecer logo. E eu acredito que daqui a 5, 6, 7 anos, não sei se ainda será com telemóveis, se será com outro tipo de dispositivos quaisquer que nós neste momento ainda não conseguimos imaginar, mas que esta pressão exista e que comece a haver aplicações que tenham versão iOS, Android e Ubuntu. Parece-me bastante, bastante possível. Agora, o caminho até lá chegar, é preciso partir pedra, é preciso sofrer um bocado. Porque a palavra certa é mesmo essa, para quem gosta e para quem depende de um telefone ou de um dispositivo para trabalhar ou para, seja, mesmo para recreio, sofre um bocado. Tu não és exemplo porque tu nunca tiveste um smartphone antes do Ubuntu. Neste momento o Ubuntu Touch tive durante umas semanas. Pronto, exato, não é, e não era para telefonar, não era como um smartphone, era para fazer. Mas também não tinha conta do Google lá, não fazia downloads da App da Store. As aplicações que eu tinha instalei de fora era o VLC e o Firefox, que fiz sideloading delas e não utilizava mais nada que não isso. Pelo que, pronto, a minha experiência é um bocadinho diferente. E não é só isso, há aplicações que eu simplesmente não preciso e outras que eu não quero e que aceito fazer esse compromisso e passar sem elas. Mas quando tu dizes, claro, não é para toda a gente. Tu falaste há bocadinho do exemplo que eu achei curioso, que é, as pessoas diziam que demoravam cerca de 30 minutos a obter uma posição de GPS. Se não te ligassem há muito tempo, se não tivessem rede GSM... Em teoria poderia chegar até... Exatamente. Na prática nunca chegou tanto. Aliás, na maior parte das vezes demora segundos. Pronto. Segundos é uma coisa normalíssima, é aquilo que acontece habitualmente. Agora... Quando tu disseste há bocado que nunca chegou a demorar mais do que 15 minutos. 15 minutos é muito tempo, pá. Se eu entrar no carro e se eu precisar de ir daqui para ali, se eu tiver que estar 15 minutos dentro do meu carro, quieto, à espera da opção de GPS, é uma eternidade. Então, se tu tiveres com algum tempo limitado... Mas tu também não, normalmente não estás meses sem pegar num telemóvel, no teu telemóvel, não é? Isto acontece-me quando eu estou... Como tenho muitos telemóveis, eu vou circulando entre os que eu tenho... E às vezes chega a estar meses sem utilizar um telemóvel que porque não calhou na rotação normal que eu estava a fazer, não calhou agarrar naquele. E portanto não é uma situação também, uma circunstância normal que a maior parte das pessoas vão ter. Portanto, as pessoas normalmente vão usando os telemóveis e de uma forma ou outra alguma aplicação, algum serviço que eles utilizam, vai usar o serviço de localização. Vocês vão passar meses sem usar o serviço de localização, não é? Não é realista. Falaste em condições extremas, eu percebo isso. Mas o que eu estava a dizer é... Aquela situação não acontece. Aquele pior caso possível é um caso teórico que importa explicar por propósito de transparência, mas que não é um caso normal. Mas o que eu estava a dizer é, tipicamente um utilizador do Ubuntu, se ele tiver que estar à espera 15 minutos pelo GPS, tolera isso, é uma coisa normal, é uma coisa que, lá está, que pode acontecer. Ah, sim, sim. Não vai ficar indignado por causa disso. Sim. Agora, o comum dos mortais, lá está, e o exemplo típico é esse. Imagina, entras num carro e ligares o teu telefone e tens de estar 15 minutos parado no carro à espera de GPS. Sim, sim, se tiveres com pressa não é aceitável, ponto. E eu ponho mais umas especiarias em cima, que é, se estiveres sozinho, é só chato. Se tiveres a mulher ao lado e duas crianças no banco de trás... Então aí a tua vida fica um inferno, meu. São os piores 15 minutos da tua vida. Portanto, se aquilo não é instantâneo, se aquilo não é os tais segundos, é a pior altura da tua vida, meu. É garantidamente. Mas pronto, mas falando de coisas boas, é como digo, isto ainda é complicado depender exclusivamente, para quem depende de um smartphone, depender exclusivamente de um telefone é complicado, mas é um caminho que tem vindo a ser facilitado com o tempo, cada vez mais, e cada vez é mais fácil, e cada vez, uma coisa que faltava durante muito tempo, e que eu nunca percebi porquê, é que era um cliente de e-mail decente. Coisa simples, receber e-mails em condições no Ubuntu Phone. E felizmente o Deco tem feito um trabalho fantástico, também o desenvolvimento do Deco tem feito também muito para que se olhe para o Ubuntu Phone como efetivamente uma possível ferramenta de trabalho. Uhum. Tu não recebes e-mails. Olha, há pessoas que por opção não têm e-mail no telefone, mas não é a regra, não é? A regra normalmente é tu tens que ter, não podes não ter as contas todas lá, sim, mas terás que ter algum e-mail no teu telefone. Olha, e por falar em facilidade e para as pessoas em geral, há uma coisa que é muito mais fácil com o Ubuntu Touch do que com outros sistemas operativos móveis, que é instalar. Portanto, tens de fazer o flash, tens de fazer um flash ao sistema operativo, e nos outros sistemas operativos tens de abrir um terminal e meter uns comandos muito esquisitos e estás cheio de medo porque achas que vais estragar o telemóvel para sempre. Mas no Ubuntu Touch o que acontece é que há um software que é o Ubuntu Touch, o Ubiports Installer, que é uma aplicação feita em Electron, que tem uma interface gráfica muito, muito bonita e que permite que tu faças uma coisa tão simples como ligar um cabo ao computador onde tens essa aplicação e a outra ponta do cabo ao telemóvel, e ele detecta quase sempre qual é o teu telemóvel e diz que versão do Ubuntu Touch é que queres instalar, se queres instalar a versão do estável, se queres ajudar a descobrir bugs com a versão RC, ou se queres fazer desenvolvimento e por isso vais para a Devil ou para a Edge. Por omissão ele mete a stable e tu clicas num botão e uns minutos depois tens o Ubuntu Touch instalado sem teres que fazer mais nada. Como se isto não chegasse, a equipa do Ubuntu Touch, para tornar a coisa ainda mais simples para mais dispositivos diferentes, refez o back-end todo da aplicação e agora é ainda mais fácil instalar em mais dispositivos. E repara, acabei de dizer mais dispositivos. Na última versão do instalador suporta mais 3 dispositivos: o OnePlus 3, o OnePlus 3T e o Sony Xperia X. Este OnePlus 3T é difícil de dizer, caramba. 3T. Falas em português que é mais fácil. Exatamente, 3T. Exatamente. E ainda há mais dispositivos a caminho. Há o PinePhone, da Pine64, muito popular e ganhar uma popularidade muito grande na comunidade mais técnica. Já há prazos para isso, não? Também da Pine64, e não há prazos, nunca há prazos. Mas quando o PinePhone for lançado, vai ter a opção de vir já com o Ubuntu Touch instalado. E o PineTab, o desenvolvimento está on hold por razões nossas, do lado do Biports e também do lado da Pine64, porque eles estavam a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e então resolveram abrandar um bocadinho o desenvolvimento do PineTab. Também da Pine64 há o Pinebook, que é um ultra portátil que corre o mesmo processador ARM também, e que podemos ver no Ubucon Europe a correr também o Ubuntu Touch. Devido à aposta que o Marius Gripskar, o principal e fundador developer do Biports, fez de comer uma meia ou portar o Ubuntu Touch para Raspberry Pi, também já uma imagem relativamente funcional do Ubuntu Touch em Raspberry Pi só para o 2 e 3. Para o 4 acho que ainda não, e para o 0 não vale a pena sequer. E faz chamadas? Se ligares um modem que seja suportado pelo kernel, em teoria poderia ser possível fazer chamadas. E ainda há o Librem 5 da Purism, só que o desenvolvimento do porte para o Librem 5 foi até onde foi possível fazer com uma development board, mas as development boards e o hardware final que está a ser ou vai ser enviado para os utilizadores é diferente, e a equipa do Ubiports ainda não recebeu nenhum dos dispositivos e guarda que possa receber um desses dispositivos para terminar o trabalho de fazer suporte. E pronto, foram as novidades do Ubiports. Este foi um episódio de Ubiports. Deixa-me só arrematar com esta. Para todas as pessoas que acharam que eu estava a ser demasiado pessimista ou redutor em relação ao Ubuntu, nada como pegarem quase toda a gente, pelo menos quem trabalha com tecnologia, quase toda a gente tem um telefone na gaveta, porque entretanto substituiu e não, ou não pôs no LX porque não queria ou não tinha ninguém a quem o oferecer. Portanto, se têm na gaveta algum dos telefones suportados pelo Ubiport, peguem no instalador, encostem-lhe um cabo, não desanimem se o cabo, foi aquilo que tu não falaste, que é se o cabo não detectar o telefone, não troquem de telefone, nem digam nomes, nem chamem nomes ao instalador, troquem só de cabo. Sim. Não é questão. Acontece frequentemente os cabos estarem danificados. Ou então, e serem o suficiente para carregar a eletricidade, mas não para passar dados de forma fiável. Já aconteceu cabos que passam dados não detectarem. Eu passei por isso, ainda na altura do, não do instalador Ubiport, mas daquela ferramenta do que o Mário Schwabeck tinha. Mário Schwabeck. Não me lembro do nome da ferramenta, mas eram cabos. E não tem que ver com o cabo ser mais grosso ou ser de melhor qualidade ou ter marca. Magic Device Tool. Exatamente, isso mesmo, MDT. E então eu passei por. Eu tinha uns cabos miseráveis, daqueles que tinham sido comprados quase ao quilo no eBay ou coisa do género, e eram para mim os melhores cabos para fazer isso. Portanto, não desanimem, nem escolham o cabo mais brilhante para flashar. Escolham vários cabos. Se o primeiro não funcionar, escolham só outro cabo diferente, porque é uma magia que ninguém soube explicar, pelo menos a mim ainda ninguém me explicou a razão disso acontecer, mas pronto, mas o certo é que trocando cabos, rodando cabos, a coisa normalmente acaba sempre por funcionar. É uma questão de qualidade de fabrico, sobretudo. Epá, não, eu duvido de ti, porque eu vi um dos cabos que avançando agora e a caminho do fim do episódio. Espera aí um bocadinho. Não, porque eu quero falar sobre isto. O cabo que eu usava para fazer o Magic Device Tool era o mais miserável dos mais miseráveis que eu tinha. Portanto, não é qualidade de fabrico. Sim, é magia negra. Eu entro na categoria da magia negra. Tá bem. Mas vá, avança, tá continua. Então, para fechar avisos o episódio finais, que já está mesmo na hora, nós estamos a publicar os vídeos das sessões da UbuCon Europe 2019, que decorreu em Sintra, como já dissemos. Nós não é, nós estão não a ser é publicados no canal do YouTube. Nós não é o podcast, convém esclarecer. Nós, exatamente, a organização da UbuCon, nós a organização da UbuCon Europe. Estamos a publicar no canal de YouTube da UbuCon Europe os vídeos das sessões. Ainda não estão todos, estarão eventualmente todos em breve. Se não puderam ir à UbuCon Europe, ou se não souberam o que ia acontecer, ou se foram e não conseguiram ver as sessões todas porque haviam quatro tracks em paralelo, não percam e essa oportunidade e vão lá ver os vídeos. Não temos um bom link para vos dizer online que vocês consigam decorar e nós dizer, porque o YouTube tem uma regra que diz que precisam de 100 subscritores de um canal, e à data deste episódio ainda só temos uns 73. Portanto, se tiverem conta no YouTube e quiserem dar uma ajuda a divulgar conteúdo de qualidade sobre Ubuntu e sobre software livre, vão lá, subscrevam e assim carreguem na campainha e obtenham as notificações de cada vez que há um episódio novo. Se tiveram portanto, a ver as novelas. Há vídeos sobre Docker, sobre containers em geral, sobre segurança, sobre privacidade, dados abertos e pronto, e é isso. Se tiveram a ver a novela até agora e mudaram para os códigos de desconto, nós temos então um código de desconto para quem quiser comprar uma LibreBox da empresa LibreTrend. O código de desconto é PUP150. Dá-vos 150€ de desconto, é bastante significativo, na compra de uma LibreBox. Vão ao site da LibreTrend ver o que é que se passa. Nós podemos falar abertamente porque nós não somos apenas a pessoa que conseguiu negociar um código de desconto para vocês poderem ter esse desconto. Não temos qualquer contrapartida a não ser a satisfação de saber que mais pessoas compram computadores pré-instalados com Linux, e temos também um código de desconto demasiado complexo para comprarem um Slimbook, que são os computadores também mais focados para portáteis, não têm só portáteis, mas aqueles que são mais conhecidos são os portáteis. O desconto é menor, bastante menor, são 25€, mas ainda assim é um valor significativo para quem estiver a pensar em comprar um computador pré-instalado com Linux. Remato também dizendo que nos podem encontrar, conforme nós falamos no princípio, no nosso belíssimo site, podcastubuntuportugal.org. Podem encontrar a comunidade, e lá encontram todos os nossos contactos, não vou estar aqui a alongar-me, podem encontrar a comunidade Ubuntu Portugal no site ubuntu-pt.org, tem lá também links para todas as redes sociais. Nós terminamos sempre com um apelo a que apoiem o nosso show, falem dele aos vossos amigos, partilhem o post dos episódios nas vossas redes sociais prediletas, ofereçam, façam uma pendrive com os nossos episódios, excluindo os primeiros 5, eu acho que são 10, mas tirando isso, façam uma pen bonita, ofereçam no Natal. E se quiserem, podem também ser patronos, e nós temos vários níveis de patronato para quem quiser apoiar financeiramente o nosso episódio. Resta só dizer que o episódio é produzido por David Negreiro, Diogo Constantino, Tiago Arrondo e editado pelo Alexandre Carapiço, o Senhor Podcast. Se quiserem serviços do Alexandre Carapiço, o Senhor Podcast, para editar o vosso podcast, enviem um e-mail para senhorpodcast@gmail.com ou encontrem o Senhor Podcast nos social media. E até à próxima! Até à próxima!